É. Não dá para evitar que você continue enganando as pessoas com muita conversa e pouquíssima atitude. Afinal, você é só isso. Se você é mais que isso, responda essa pergunta. Quem é você? Quem é você? Não me vire as costas, me escute agora. Por quê? Conselhos errados nesse momento não. Você é dado sua pessoa entre nós. Já não é respeitada, pois tudo que falo, que penso pra você não vale nada. Eu te pergunto o que é, paz, e faço uma proposta. E seu retorno é um silêncio, como retorno. Eu faço o possível pra conscientizar o povo. E você me ignora, me xinga, me chama de tolo. Eu luto, faço de tudo pra tentar te alertar. E você vira as costas e prefere não me escutar. Você não sabe o que fala, você não sabe o que quer. Então pare e pense, responde, me fale quem você é. Você é um puxa-saco da playboyzada, que cada dia que passa não quer nada com nada. Então fique esperto, valente morre mais cedo. Seja ele branco, seja ele preto. A playboyzada que te rodeia, você dá valor. E se vergonha do irmão que tem a mesma cor. Não sei seu nome, não sei exato qual é seu barato, mas tenho certeza que você não é tão bem informado. Fique sabendo, se fosse por você o mundo estaria parado. Eu quero te deixar bem explicado, você deve se ligar. Se liga, se liga, se liga, é hora de mudar. Pergunta, você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Você não se importa com o sofrimento do povo. Não ajuda ninguém, não quer nada com nada. Tudo o que tem, você deve aos seus pais. Não paramos por aí, vamos falar muito mais. Nós vivemos nos rodando em SP. E nem um terço do que eu sei você não quer saber. Então quero que você se enxergue, pois você não presta. Pode crer. Você é o resto do resto, o inimigo fez vários por onde passou. Quebrou às vezes a natureza, você ainda não se achou. Nasceu, cresceu, se meteu, se perdeu, leu. Esqueceu e fez de conta que aprendeu. Seu descendente negro, tem orgulho de falar. Eu falo, eu vejo, eu ouço até o fim. Eu vou lutar, muitos podem até não concordar, mas não me importa, eu falo e não vou parar. Seja forte, lute pelos seus objetivos, você vai conseguir. Lute por si. Então, eu pergunto quem é você. Será que esta pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Agora eu vejo o brilho no fundo dos seus olhos. Infelizmente o brilho é de raiva e de ódio. Você sabe que eu estou certo, mas não quer dar o braço a torcer. Nesse caso então eu vou dizer: você vive fazendo coisas erradas só pra ser considerado por uma dúzia de playboys que te acha o máximo. Caia na real, não faço uma imagem que não tem. Acredite, mas em si então tudo bem. Uou, muda muitos indivíduos que como você preferem mulher, dinheiro e drogas. E rejeita ter em suas mãos o livro com a sua história. Meu nome é Dom e te dou um toque agora. Na sua mente está tudo muito errado. Você não sabe quem é, não sabe do seu passado. Você não sabe de onde veio, como e por que veio. Não tem jeito. Queria saber, pergunte a você. Será que consegue assim mesmo responder? Talvez demore algumas horas, quem sabe alguns anos. Mas obtenha a resposta, não cometa enganos. A música que canta é pra te alertar. Certo seria você para pensar. Mas você escuta a música e prefere rebolar. Vamos lá, vamos lá, você vai ter que escutar. Você sabe o que faz e até onde pode ir. Tudo que pode sim, sim. Tudo que pode não, não. Tudo que pode sim, sim, não, sim, sim. O que eu tinha pra dizer eu disse. Se você não se ligou, se liga. Se liga, se liga. Deixa de ser otário, acorda pra vida. Nunca em sua vida se dê por vencido. A vida é uma estrada e caminhar por ela é preciso. Eu dei um toque e agora quero saber se esta pergunta você consegue me responder. Quem é você? Quem é você? Essa pergunta você consegue me responder? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem? essa pergunta você consegue me responder?